Ali Dias, DJ on beast, liga só. Determinado a vencer todas as batalhas do mundão. O justo, honesto, sincero que salvou toda a nação. Poderoso rei dos reis, clamado em todo lugar. Veio à terra em forma de homem para nos libertar. Mostrou que é possível viver em santidade. Por mais que seja grande o desejo da sua carne, ele lutou, perseverou, sofreu, mas venceu, cumprindo toda a profecia que Deus escreveu. Ele foi único, Jesus. Singular, nome sobre todo nome que na terra este habitar. Sua história passada de geração em geração, podendo mostrar ao mundo que ainda existe uma solução. Pecados consumados há mais de 2000 anos atrás, quando o povo decidiu partir pra Cristo. Solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. No momento em que ele padecia ali, a terra estava ebulindo e o demônio a sorrir, pensando que Jesus iria desistir da missão que estava determinado a cumprir. Enfim, ele orou sim, ele chorou sim, ele clamou a Jeová naquele momento ali. Ele honrou sim, ele cumpriu sim, mesmo sofrendo toda a dor ele ficou ali. Por um momento ele pensou que Deus não ia ouvir, por um momento ele pensou que se afastou de ti. Tamanho era o pecado que estava sobre si, pecado transformado em sangue carmesim. E chegada a hora sexta, trevas caíram sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Deus se afastou porque tamanho era os pecados que estava em Jesus naquele momento na cruz do Calvário. Tipo de maldade, de enfermidade, ganância, prostituição, cobiça, gula, vaidade. O mal que assolava todas as nações, que destruía a vida, corrompia corações. Ele suportou tudo isso pra nos libertar. Amor incomparável, difícil até de citar. Naquele momento o cão parou de dar risada e viu que havia perdido a maior de todas as batalhas. Já não teria mais poder com quem seguia a palavra ministrada, deixada por Deus na Bíblia Sagrada. Consumado, tá tudo consumado, graças àquele homem que foi determinado, que entregou sua própria vida pra me libertar. Tomou tapa, tomou soco, chicotada sem parar, mas mesmo sofrendo na cruz foi tremendo. Ele não desistiu, lutou e conseguiu. Vai vendo, Jesus livrou, Jesus libertou, Jesus nos curou. E ao terceiro dia ele ressuscitou, provando que a profecia eis de se cumprir, e que o final dos tempos está por vir aqui. Senhor dos senhores, rei dos reis, Emmanuel, morreu numa cruz pra que hoje pudesse morar no céu. Mas mesmo assim tem gente que não dá a mínima, vive sofrendo, vive pecando e aí se contamina. Pecados acumulados não salvam sua alma, quem tanto errou, desacreditou, vai perder a calma. O sangue de graça, mas tem que pagar o preço. Quem quer se salvar tem que mudar o seu conceito. O sacrifício de um salvará milhares, e essa palavra será pregada em todos os lugares. Infelizmente nem todos vão receber, vão ouvir, não vão aceitar e vão perecer. Armagedon, fim dos tempos, apocalipse. L Dias coligado com DJ Opist, som pesado que manda o recado na lata. Fica ligado, não perde seu tempo e abraça. Mas sei que um dia tudo isso vai acabar. Para aqueles que seguiram a palavra, Deus forte e poderoso, ele te dá ânimo novo, ele quer te dar vitória.